Projeto X Podcast. 1, 2, 3, 4. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Essa semana a gente vai falar do grande, maravilhoso canal Cartoon Network. A nostalgia de todos os pirralhos que assistiam desenhos que tinham TV paga. O paraíso televisivo infantil, né? Bons tempos. E vamos logo, sem demora, aqui quem fala é o Jim e eu editei a página do Wikipedia, como se isso fosse lá grande coisa. Eu nunca pensei que eu podia conhecer alguém que já editou a página do Cartoon Network. Será que hoje eu vou conhecer alguém que editou uma página? Eu achei inusitado, porque pensei que assim, sei lá, que ter tipo doutorado de Wikipedia, tá ligado? Não, isso era não doutorado, mas alguma coisa pra poder editar o Wikipedia. E realmente, quando o pessoal fala que tipo, tem informação errada no Wikipedia, porque qualquer um pode editar, hoje isso foi confirmado pra mim. Bem, aqui é o Mug, e pra mim, eternamente o símbolo de Jogos Vorazes vai ser o Johnny Bravo segurando uma flecha. Aqui é o Rods Barbera, e eu liguei muito o canal 46 na minha infância, mas muito, muito, muito. Bem, agora com todos apresentados, vamos logo ao que interessa, né, gente? O Cartoon Network, ele não foi só um canal, né, moçada? Ele foi uma experiência infantil, acho que todo mundo compartilhou, né? Não tem jeito, assim. Mas focando um pouco na falta, o Cartoon Network, né, por definição, ele foi, já é e tá sendo um canal, né, norte-americano de televisão por assinatura, com conteúdo-alvo, né, sempre focado pro público infantil, né? E ele surgiu com a ideia original aí de passar desenhos 24 horas por dia, né? Na sua concepção e tal. Sendo parte da manhã e adentrando o começo da noite para elas, né? Ele começou com, assim, desenhos, mas depois também teve até outras coisas. Seriados. Mano, chegou tipo, a passar Power Rangers. Exato. Cartoon Network. E teve também até o Adult Swim, que é uns desenhos um pouquinho mais picantes. Não é picante, é mais adulto, né? Ô, Mo, você tá achando que passava pornô no Adult Swim? Não era isso não, cara. Não. Não, mas tipo, tinha palavrão, tá ligado? Tinha massinhas que se xingavam. Ela foi fundada em 1992, e foi tipo logo depois, se não me engano, mais ou menos um ano, que uma empresa chamada Turner comprou os estúdios da Hanna-Barbera. E os direitos ligados a ele. Ou seja, ele comprou o Hanna-Barbera e tudo que ele já tinha feito até aquele momento. Já era muito e desenho. E eles falaram assim, ah, já que a gente tá com isso aqui, o que a gente vai fazer? Bem, a gente pode fazer um canal que passa desenho o tempo todo. Porque nessa brincadeira você já tem aí um terço da programação. Um terço não, é coisa bastante, porque o que eles faziam? Cara, pensa comigo, eu sou um canal que passa desenho pra molecada, tá ligado? A molecada, em tese, eles têm que ficar um tempo na escola, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte. A gente coloca alguns desenhos na parte da manhã e a gente não tem por que não repetir esses desenhos na parte da tarde, porque você entende que é um outro público, trocou, fez a troca de pessoas ali, entendeu? Ah, sim. Então você podia fazer muito bem uma jogada de programação com isso, tá ligado? Cara, você pode colocar Dexter, tá ligado? Pra passar 4 vezes no mesmo canal, que você vai ter 4 pessoas tipo, diferentes assistindo aquele desenho, tá ligado? Porque... Ah, sim, mas... Foi uma jogada inteligente, mas ele juntou também, ele comprou coisas de fora e tal. Só que o que realmente alavancou foi essa compra aí do Hanna-Barbera. Exato, né? E a Hanna-Barbera já era conhecida de longe, né? Por vários desenhos aí. Sem citar aí muito longe, mas sei lá, Flintstones, Jackson, tanto desenho, né? Que nem Scooby-Doo, né? É um dos mais famosos até hoje, né? E além disso, ela passou até 2007 só desenho. Até que ela resolveu fazer um programa que não chegou aqui no Brasil, que se chama Out of Jim Head, que é tipo aquela mistura do Marcelada pra Robert Rabbit, sabe? Mistura desenho com pessoas. Cara, eu gosto disso, cara. O negócio é uma sacada muito legal e não fazem muito. Então, eu cheguei a ver um episódio disso quando tava fazendo a pauta e assim, não fez muito sucesso, porque só tem uma temporada, né? Mas eu achei a ideia muito legal, por quê? Porque é só o protagonista que vê os desenhos. Então todo mundo acha que ele é meio maluco, sabe? É tipo uma mansão Foster, tá ligado? Enfim, eu achei bem engraçado, assim, até porque eu tava vendo o episódio que ele tava fazendo não sei o que, um musical, que ele teve que ir de última hora, ele começou a fazer um musical com os desenhos e o público todo de pessoas começou a ir embora, porque mostrava ele tava dançando sozinho, sem música. É umas piadinhas legais, mas enfim. E depois disso, em 2009, ele fez o primeiro seriado dele 100% live action, ou seja, sem nenhum desenho, que se chama The Outer Sides. E desde então ele não parou de produzir, ele fica meio que brincando com isso, sabe? Bem, deixa eu falar uma coisa, gente. O propósito desse cast, a gente vai falar sobre muito que a gente viu na nossa infância. Talvez a gente fale até um pouco da programação atual. Mas eu acho que a gente vai querer pegar no lado nostalgia nosso, porque é o que a gente tem de conhecimento. Às vezes a gente até assistiu algumas coisas mais atuais, o Jim aí, que tá aí, eu acho que ele vai poder falar um pouco mais sobre essas coisas. Mas vamos focar um pouco, acho que mais com nostalgia, algumas coisas que a gente viu. Né? Sim, sim. Tanto que na verdade isso aqui que a gente falou agora foi só tipo o checklist pra poder ir pro cast de verdade. Exatamente, agora o cast começa. Enfim, gente, o que vocês assistiram tanto aí de desenho? Cara, eu tenho um problema muito forte, porque pra mim tudo virou anime. Antigamente, que era desenho que eu assistia na TV, tipo, sei lá, era Pokémon, era Dragon Ball, era tudo desenho. Agora, eu só sei falar a palavra anime. Então, se eu ficar falando anime em algum momento, me desculpem. Eu acho que dá pra começar assim pelas fases mesmo, né? O Cartoon Network, ele lançou, ele tem uma produção própria de desenhos assim, muito grande, né? Tem uma porrada de shows, assim. E eu tive a sorte, assim, de pelo menos acompanhar aqui na TV Nacional, bem comecinho mesmo, né? O que eles chamavam lá, acho que de Cartoon Cartoons, né? A memória até falha um pouquinho. Eu lembro de ter assistido muito o Laboratório de Dexter, né? Tipo, era uma viagem absurda, né? E era um dos primeiros criados, e foi um dos primeiros aí que tem a criação do Genndy Tartovsky, né? Acho que era um russo aí que é tipo o Stan Lee do Cartoon Network, assim. A maioria dos desenhos que marcaram, assim, principalmente esse primeiro começo do Cartoon Network, foram criações deles, né? Peguei a lista da coisa que ele fez aqui, achei. O Laboratório de Dexter, Samurai Jack... Esse cara é um deus. Esse cara é um deus. Ele fez Samurai Jack, cara. Esse cara tá voltando aí. Vai voltar. Exatamente, tá voltando. Cara, eu tô querendo reassistir. Tipo, não tem mais card na minha TV por assinatura, né? Tá ligado? E tipo, eu falei, caraca, velho, ainda bem que existe a internet. Mas eu gostava bastante do Laboratório de Dexter, porque era desenho sempre é maluco. Na verdade, a gente não sabe porque a gente gosta de desenho quando a gente é criança. Mas eu achava maneiro, assim, né? Que era uma parada, assim, mais intelectual, com umas viagens lá da Didi lá e tal. Então era bem, bem viajado. Tinha vários episódios aí que eles viajavam, né? E o legal, assim, principalmente dessa geração de início do Cartoons, ela tinha piadas, assim, muito boas. Assim, que às vezes você velho, ó, sei lá, pega um trecho, assiste um aí pra matar a saudade, e você, pô, caraca, que piada pesada. Não, tem umas coisas de piada muito pesada, cara. Não, tem umas coisas que você não pegava quando era criança. Pra ele ter um episódio de Cartoon Network que a Didi é despedida e o Dexter tem que achar uma substituta. Aí ele pega uma mulher da esquina. Nossa! Pra fazer isso, daí ele fala assim: não, mas você tem que dançar. Aí ela fala: não, mas pra dançar mas são mais $5. Cara, tem uns negócios pesados, velho. Tinha o Mandrake, né? E o Laboratório de Dexter, eu realmente sou muito ruim, assim, de memória, assim. Minha memória infantil foi apagada em algum evento aí com os Homens de Preto. Mas eu lembro, tipo, de alguns episódios do Laboratório de Dexter. Eu lembro daquele episódio acho que era da aula de inglês, de alguma coisa assim, que ele só decorou a palavra lá, omelete de fumagem. E, tipo, ele virou um filósofo ferrado, assim, né? Tudo era a resposta da vida, o universo era omelete de fumagem. A galera pirava, assim. Eu sempre gostei de episódio que mexia com viagem temporal. Então, cara, aqueles episódios que apareciam... O filme? O filme, que é o... Era filme, né? Nem lembrava. Mas é o filme que aparece barbudo, velho. Tipo Chuck Norris, tá ligado, velho? Nossa, velho. Mano, muito da hora. Eu sempre gostei desses episódios, cara. Sempre. E sempre teve. Qualquer desenho, cara. Você pega, tipo, Johnny Bravo já teve viagem temporal. A Vaca e o Frango já teve. Qualquer coisa, cara. Rapidinho, antes de falar o que é isso, né? Que a gente tá falando desse Cartoon Cartoons. O que é o Cartoon Cartoon, né? Pra pessoal saber, o mais novo que tá ouvindo. Caraca, velho. Realmente não tem mais Cartoon Cartoons. Não passa mais, né? Porque foi descontinuado da programação do Cartoon Network. Dó. O Cartoon Cartoons era um bloco que ele fazia episódios pra testar. Era um episódio só e ele jogava ali pra ver o que o público achava. Isso. Então teve... Por exemplo, o primeiro episódio do Meninas Superpoderosas era com aquele... Qual que é o nome daquele vilão? O Fuzzy tava bravo, não sei porquê, tava atirando as pessoas com uma arma de carne. Não, pisa na minha propriedade. Quando eu era pequeno, assim, era padrão, cara. Todo dia eu tinha que fazer o quê? uma hora de estudo de dever de casa pra poder assistir o Cartoon Network, tá ligado? Tipo, assistir desenho, na verdade. E, cara, era impressionante como criança, tá ligado? Você via, por exemplo, Coragem, o Cão Covarde, tá ligado? É, a Vaca e o Frango, que são, tipo, animais, tá ligado? E pra você é a coisa mais normal do mundo, você acha, nossa, que da hora, tá ligado? Os pais do frango e da vaca são, tipo, humanos, teoricamente, entre aspas, eu estou fazendo agora com os meus dedos. Metade humanos, né? Porque eles não têm parte boa, de cima. Boa, metade humanos. E pra você, tudo vai, cara. Tudo vai, cara. Tudo se aceita, tá ligado? Hoje também, eu creio que aconteça isso. Porque pelo que eu vejo desenhos de hoje, né? É, a gente, que é um pouco mais velho, já fala, tipo, nossa, não, os desenhos hoje estão, tipo, estranhos. Não sei o quê. Mas, cara, para pra pensar o que a gente assistia naquela época, cara. Meu, é, tudo bem, a gente tem tipo a Era do Show, Adventure Time e por aí vai. E a gente fala, nossa, estranho esses desenhos. Cara, para pensar o que a gente assistia. Dudu do Edu tinha um cara que falava com uma placa, velho. Não era uma placa, era um pedaço de madeira, cara. Era um pedaço de madeira. Coragem, quando o Covarde era no meio do nada e via monstro, tá ligado, velho? O Coragem tinha o melhor computador do universo, né? Que ele sabia tudo, exatamente, tudo. Cara. É, KND, a turma do bairro, tá ligado? Vocês lembram porra, disso, porra, isso é cara? Muito bom. É, era uma utopia da molecada, tá ligado? Era absurdo umas coisas que eles faziam. Era uma árvore gigante, tá ligado? Cara, eu acho que assim, hoje a gente não tem como criticar desenhos atuais, porque a gente pega sempre muito pelo lado da nostalgia e a gente não consegue fazer um senso crítico disso. É engraçado até pensar assim, obviamente, né, tá muito relacionado com a nossa infância, né, e eu, sei lá, nós crianças somos muito diferentes do que a gente acaba virando, né, assim, o jeito de pensar, do que gostava, não gostava, assim, eu amava, cara, eu amava essas porcarias, né? Quanto mais viajado, mais crachado as paradas, e tinha muita coisa maluca mesmo, né, o próprio Vaca e o Frango, né, tinha... Era um diabão de bunda de fora, né? Que era o vilão deles lá. Era Bum de Fora, inclusive, né? O nome do maluco lá. Olha o nome do vilão, cara. Bum de Fora. O Vaca e o Frango tinha o primo desossado também, lembra? Era tipo um frango sem osso, mano. Que pesado. Pesado, velho. Ô, tinha um easter egg muito forte que dava pra virar um desenho disso. No laboratório de Dexter, tinha aquela equipe de heróis, cara, que eu sempre quis que tivesse um desenho deles, cara. Era tipo os Vingadores, tá ligado? O Major Glória, o Van Halen e um Hulk roxo lá. Eu não lembro o nome do Hulk isso, roxo. Isso, exatamente, exatamente. Não, não teve desenho só deles, cara. Era dentro do laboratório de Dexter. É, Amigos da Justiça. Tem até um episódio que eles parodeiam o Galactus. Acho que é até banido, porque o Galactus e o... Acho que o Surfista, eles, tipo, tem traços de homossexualismo, aí deu mó rolo, não tem... Não, não, pera. Vindo de uma produtora, que a gente tem as Meninas Poderosas, que tem um ele, você vai me falar de homossexualismo? Ah, pô, sei lá, é a lógica, né? Sei que a galera reclamou. Mas tinha, do Laboratório de Dexter, também teve outro spin-off, que era com o macaco lá, que era o macaco que ele que tinha poder, era tipo uma... Era uma Disque M para macaco, né? Lembrando aqui. Caraca, eu tô bem de memória hoje, eu pensei que ia estar mal. Não, mas tinha umas coisas muito da hora, cara, tipo... Assim, era um easter egg, dava pra se transformar num desenho próprio. Eu não sei por que eles não fizeram isso, cara. Ia dar muito sucesso, certeza. Ah, é. Mug, eu acho que eles não fizeram isso, porque eu acho que devia ter alguma coisa a ver ali, que, tipo, você tá usando o Hulk e o Capitão América. Não, nem ia assim. Dar processo, juro, nem ia. Ah, acho que eram tempos mais tranquilos pra esse tipo de coisa, assim. A Laboratório de Dexter, eu lembro, assim, tipo, tinha muita coisa maneira também, né? A Didi sempre zoava ele lá no final, né? Ele tentava várias paradas ali, era tudo certinho, né, mó? Eu lembro de uma propaganda que passava, que eles parodiavam o tubarão com o Laboratório de Dexter, que ficava... Didi. Aí tinha aquelas duas maresquinhas dela passando por baixo. Ah, pode crer, Didi. Cara. Didi. Aí ela saía da, tipo, de uma água, entre aspas. E tinha várias paródias. Acho que era no Laboratório de Dexter que eles parodiaram o Comando pra Matar lá com o barbudão lá, cheio de arma lá. Eu não sei se vocês sabem, mas no Laboratório de Dexter teve um episódio que foi banido, foi censurado. Caraca, e eu pensando que isso só acontecia em anime, cara. Foi por causa do excesso de palavrões. Que isso, Dexter, velho? Qual que era o trama, você lembra? Ah, então, ele foi censurado, cara. Depois passaram no Adult Swim. Que a história era que o Dexter tirou dele e da Didi tudo que é ruim. E surgiu um Dexter e uma Didi ruins. Então, por isso eles ficavam falando palavrão o tempo todo. Ah, entendi. Era pra ele ter ido ao ar. Aí cancelaram no último minuto e só passou anos depois no Adult Swim. É, Vaca e o Frango teve episódio censurado. Eu acho que foi o primeiro episódio, que é o do cigarrão lá. Que eles fazem um cigarrão de 75 centímetros. As paradas meio viajadas. Eu lembro também que dessa geração de início aí tinha o Johnny Bravo também, né? Te ensinando a não ser babaca. Que... eu vou te falar que muitos cabeleireiros usavam o Johnny Bravo como logo, por causa do topete, tá ligado? Era mania de cabeleiro. Não sei porquê, velho. Tipo, só por causa do topetão, tá ligado? Tinha um episódio de Origens dele lá que mostrava que ele, tipo, caiu na lata de tinta e aí endureceu o cabelo dele. Era uma história zoada. Então... eu lembro desse episódio de Origem que ele era magrelo. Ele virou fortão graças à música Maromba e purê Maromba. De batata. Ele só comeu purê de batata. Não, quem me dera que fosse assim na vida real. O episódio que eu mais lembro, acho que do Johnny Bravo, meio vibe Arquivo X, assim, que era uma menina, acho que paranormal, uma menina, eu não sei nem explicar direito, tão viajado, cara. Acho que a menina, tipo, alterava a realidade, aí toda vez ele parava no milharal, aí ele tinha que sair correndo. Eu não lembro muito não, assim, mas era bem... Mano, o que que vendia de bala de caramelo por causa de tudo de Edu não tá escrito, cara? Eu olhava pra aquela porra, cara, eu preciso comer uma bala de caramelo. Eu sempre quis ter uma bala de caramelo daquele tamanho. Acho que aquilo era mais um bagulho cultura americana, né? Acho que ele, tipo, brincadeira de bairro e tal. Assim, aquela bala não vendia aqui. Aqui a gente via aquele caramelo quadrado. Não, mas tinha umas balonas, cara, de caramelo. Não, obviamente não daquele tamanho, né? Mas tinha umas balonas de caramelo, cara. Hoje eu não acho mais essas balas, velho. Eu acho que isso devia ter mais nos Estados Unidos, assim, né? Que é mais a vibe deles, né? Provavelmente deve ter surtado muitas crianças que, assim, estudavam e moravam no mesmo bairro. Essas crianças, elas acabavam fazendo um grupo secreto, que era o KND da época, tá ligado? KND era tipo uma crítica, né? A ser adulto, né? Como as crianças chegavam, os adultos eram os vilões, eles tinham rixa com adolescente. Eu sempre achei engraçado esse lance do KND, é que você crescia e você virava do mal. Mas para pra você pensar na crítica, Jim. Não é sempre assim? É tipo a visão da criançada mesmo, né? E tinha vários, tinha episódio que acho que era o loirinho lá, tipo, virava tipo um super saiyajin da porrada lá, ficava bombadinho lá e batia nos malucos. Você para pra pensar, tem muito desenho que é nessa pegada. Dexter, Johnny Bravo, são desenhos que, tipo, você pega um episódio e morreu, tá ligado? Mas também teve muito desenho no Cartoon na época antiga, que eram desenhos, tipo, continuação, tá ligado? Samurai Jack tem uma cronologia toda, cada episódio vai indo, essas coisas. Embora cada episódio se encerrava, tinha toda aquela cronologia, né? Jennifer Lee tinha toda uma cronologia também. Puta, Jennifer Lee era muito bom, cara. Era muito legal, velho. Pensava que só eu gostava dessa. A Mustang Foster tem até uma cronologia, mas... Mais não, ou menos. Tipo, no Mustang Foster só precisa ver o primeiro episódio como primeiro, depois foda-se. Exato, exatamente, exatamente. Mega XLR tem toda uma cronologia também. Hoje em dia é mais comum você ter essa coisa de cronologia. Cara, era tudo desenho a la Simpsons, cara, na época, tá ligado? Tipo, é um episódio que tem o início, meio e fim. Acabou. Porque a criança tem memória curta, né? Sei lá. Sei lá, eu acho que era mais a forma que eles trabalhavam. Exato. Vamos combinar. Hoje em dia, se você comparar com antigamente, eles não fazem nem um terço que eles fazem por ano de animação. Quantidade, não de qualidade. Que assim, criança, cara, ela não tem assim a dedicação de falar assim, ah, pô, chegou aquele horário, eu vou assistir. Às vezes a criança vai pra rua, vai brincar, tá ligado? Então... Ah, não, cara, isso eu tenho que discordar com você. Depende da porque criança. Na hora do Pokémon, todo mundo subia. Pode crer. Na hora do Pokémon, largava a bola e pra casa e assistia Pokémon. Outro que tinha cronologia também, mais atual, é o Ben 10. Que é um que o cara curtia pra caralho. Eu já não peguei essa fase do Ben 10, não. Mano, mas eu curti depois de velho mesmo. Tipo, eu era idiota. Eu sempre fui... Eu sempre fui com o espírito de criança, tá ligado, velho? Eu tava provavelmente já na faculdade, tá ligado? E eu peguei pra assistir. Minha experiência com Cartoon Network, eu lembro de uma vez ter visto uma imagem, assim, de gerações de desenhos. Eu acompanhei mais ou menos até a segunda geração, né? Que foi o finalzinho, assim, acho que era Mansão Foster, umas paradas assim. Ali eu já tava bem deixando de assistir TV já também. Até porque hoje a experiência com TV é bem diferente, né? Do que a gente tinha antigamente. Acho que a criançada tem vínculo, mas acho que não deve ter tanto vínculo que nem a gente tinha com o canal, assim, de desenho na nossa época. Acho que o Cartoon Network chegou a ser o canal mais assistido, né, por TV de assinatura, por causa disso. né, por causa de desenho, molecada e tal, né, o que vendia em todos os pacotes, né, a galera chorava, né, pros pais contratarem lá a TV a cabo pra assistir cartoon. Aí quando você não tinha cartoon na casa, sei lá, casa da tia tinha, você ficava com vontade de ir pra lá, tinha várias paradas infantis. Tinha parada assim. Mas eu lembro que tinha os outros desenhos, assim, o Coragem com o Covarde, assim, né, voltando pros iniciais, assim, era um que eu assistia muito, muito, cara. E, meu, era um bagulho, mas tão sinistro. Tinha uns monstros lá, velho, que era tipo, assim... Era dali pro psicólogo. Que é, saía, exatamente, porque... cara. Tinha uma raposa lá, que era tipo outro diabo lá também, aí tinha umas paradas meio... Mas, tipo, eles misturavam, né, faziam umas paradas bem bizarras, assim, né. E a Cartoon, ela tinha concorrência, né, cara? Cara, ela teve Fox, ela teve Nickelodeon e ela se manteve, cara. Ela se manteve. E depois da Disney Channel, né? Todos no auge, né, cara? Essa foi a época do auge infantil, né? A guerra, né? Hoje a gente vê Game of Thrones lá, a Guerra das Casas. Antigamente era a Guerra dos Canais, né? Game of Thrones. Game of Thrones. O nosso tempo passou, mas eles ainda continuam brigando, de certa forma. Ah, gente, hoje a TV é muito mais fraca. Isso não tem jeito, assim, né? A TV, ela é muito menos expressiva do que ele era na nossa época, lá no começo dos anos 2000, pra assistir mesmo, né? Ali o bicho pegava, né? Finalzinho dos anos 90 e tal, né? Ali a TV mandava mesmo. Hoje a gente tem computador, celular, um jornalzinho aí. Jornal? Puta que pariu. Caralho, mano. Não tinha jornal nos anos 90, né? Não, não tinha, não. As meninas superpoderosas, né? Isso também era dessa primeira geração. Tá voltando agora com tudo, hein, gente? Tá, tão voltando, né? Verdade, né? E isso daí é outra viagem do cacete, né? A verdadeira história vocês sabem, né? Do professor Turner. Ele era um cabação, não conseguia pegar ninguém. Queria ter filha, não conseguia. Tentou criar as meninas lá ainda. Adotou 3 meninas, né? Não, adotou não. Ele criou, né? Pô, amor, você não viu a abertura, cara? Caraca, velho. Um que eu gostava bastante também era o Chip na Cidade Grande. Cara, eu me lembro disso, cara, mas eu não me lembro tão bem. Eu lembro que era divertido. Eu lembro que tinha o cientista irado. Aí os caras falavam, eu vou chamar o cientista maluco. Ele, eu não sou maluco, eu sou irado. Não sei porquê, eu gostava demais. E olhando pra trás agora, eu percebo que ele era uma coisa mais adulta, né? Era. Ele tinha emprego, né? Ele trabalhou de peruca, de várias paradas. Ele era, que era uma ovelhinha, né? Esses antigões, assim, eles tinham um universo gigantesco, né? Meninas Superpoderosas, eu não sei lá quantas temporadas teve, mas teve muita coisa, muito vilão, né? E lembrando que, assim, tem a teoria, muitos falam que não é teoria, é concreto isso, que o mundo do Samurai Jack é o mesmo mundo das Meninas Superpoderosas no futuro, né, cara? Porque você vê Townsville dentro de Samurai Jack, não, cara. O que acontece nessa teoria é que tem um cartaz ali, um banner de um... É, do negócio de cachorro lá. De um negócio de cachorro. É isso. Cachorro? Só que, mano, foi um easter eggzinho, gente. O que tinha nas Meninas Superpoderosas era também vilão pra caramba. Tinha várias críticas. Nossa, eu lembro de um episódio que tinha um palhaço nos Meninas Superpoderosas que ficou do mal e cinza, preto e branco. Aí ele começou a tirar as cores de tudo e as meninas começam a tocar música pra vencer eles. Pra vencer e as coisas começam a ficar coloridas. Ah, pode crer. A música, cara, tem a Lindinha cantando. Não escutem de novo isso. Porque é muito ruim, gente. É tipo, absurdamente. É níveis de ruim dessa música. Absurda, não tem ritmo. E olha que eu sou um cara que gosta de qualquer tipo de música, cara. É muito ruim essa música, gente. Não escutem. Não coloquem no YouTube Lindinha cantando Meninas Superpoderosas, cara. Não escrevam isso, tá ligado? Nossa, o Mug tá querendo muito que o pessoal veja isso. Tinha também o Billy Mandy. Foi mais ou menos ali que eu parei de ver. É, o Billy Mandy já era mais pra frente já, né? É bem mais pra frente. Eu lembro que eu gostava muito porque o Puro Osso era divino, cara. Ele é o cara mais legal com as crianças do universo. É, uma parada também que era muito forte era essa dublagem, né? Que é infantil, né? O Puro Osso eu lembro que era a voz do Scooby-Doo. É o... Dublagem era muito legal, cara. Aliás, a dublagem brasileira é muito boa, cara. De coisa assim, desse comecinho também, eu lembro que eu assistia aquele Mike Lu Yogi, velho. Era um meio que plano B, assim. É uma molecada que ficava, tipo, numa ilha. Era mó viajadão, assim. Mas ele era meio monótono. Ele não fez tanto sucesso, assim, que nem os outros, assim. Eu gostava desse também, mas eu não lembro direito. Eu só lembro que era, tipo, alguém caiu numa ilha e eu lembro muito de um episódio que uma menina queria fazer um prédio pra todo mundo morar. E eles começam a fazer o prédio... E ela fica perguntando, tá, e como é que, quando vocês vão colocar o chão? E nunca, que nunca colocava o chão, aí descobre que uma menina trocou pra fazer um castelo. Nossa, velho, tipo, Mike Lu Yogi é um, é tipo, é o underground do Cartoon Network, cara. Muito underground isso daí, cara. Mas era legal, cara. Era legal sim. Aí começa o final aí do que eu chamo pessoalmente aí na minha pretensão toda aí de primeira geração. Esses eram os bens característicos, assim, né? É o marcou o começo do Cartoon. A segunda geração, ela chegou junto, tipo, Mansão Foster, essas coisas, junto e terminando com o bloco que eu gostava muito, que é um bloco que, assim, eu comecei a conhecer um pouco mais o que era anime nesse momento, Toonami, cara. Era um bloco que eu adorava, cara. Cara, começou lá com Pokémon, tinha Dragon Ball, Sailor Moon no começo. Nossa, velho, era muito legal mesmo, cara. Tipo, enfim, ele tinha um apresentador meio robótico. Era um negócio mais infanto-juvenil, assim, né? Pra comecei de adolescência. Não só infanto-juvenil. O propósito no começo, ele tinha umas pegadas na própria apresentação um pouco mais oriental, assim, animação com robozinho. Era uma pegada um pouco mais oriental, mas ele não se focava só nisso. Ah, não, até porque era só um bloco aí que, sei lá, com 5, 6 desenhos. O tempo desse bloco era muito curto. Nossa, velho. Vocês vão rir de mim porque agora vocês vão saber do passado negro do Mug. Gente, eu conheci o One Piece pelo Toonami. Iaiô, iaiô, iaiô. Exatamente, gente. Nossa, velho. Desculpem, gente. Nossa, olha, eu conheci o One Piece pelo Toonami. Eu vou falar. Eu não gostei de One Piece, velho. Ah, mas quem gostava também, né? Primeira experiência é muito ruim. Além de, tipo, de ser a dublagem ser bem diferente, né? Tinha aquele corte da 4Kids, né? Exatamente. A corte censura da 4Kids, cara. Você tira todas as armas, se troca por pistola d'água. Cara, passava era meia-noite e meia. Cara, meia-noite e meia. Pra, tipo, sei lá, moleque que tinha 14 anos. E, cara, eu não gostei de One Piece. Por quê? Primeiro, o pessoal falava pra mim, velho, pra ver, e falava, meu, passa a noite, tá ligado? Meu, sei lá, se isso é legal. Cara, eu olhei ali, meu, não gostei. Eu fui até o início de Arlong Park e eu dropei One Piece. Eu só fui voltar em One Piece depois de uns 2-3 anos, cara. Cara, passado negro obscuro, meu. Mas não tem jeito, né? O forte do Cartoon Network era a produção própria deles, né? E aí teve a parte boa mesmo. O Billy Mandy, cara, era sensacionalmente bizarro, né? Tinha muita bizarrice, muita, velho. E tinha um humor negro ferrado também por causa da Mandy, né, cara? A Mandy assustava os pais dela, né, velho? Era mó bizarrão. começava que tinha uma parada meio mórbida, né? Até por causa do puro osso, né? E, puta, era maneiro demais. Mas eu acho que aí sim tem obra-prima do Cartoon Network aí, também do Genji Tartakovsky lá, Skavuska. Mas que era o Samurai Jack, né, meu? Que bagulho maneiro. Embora eu me arrependo muito, porque quando eu era moleque eu não dei tanto valor pro Samurai Jack. Então eu não assisti tudo. Mas era de uma parada, assim, totalmente diferente, assim, né? Pensando pro público infantil, né? Uma direção de arte, né? As mensagens lá. Nossa, não. Era um desenho com um traço, cara, tipo, muito mais denso, uma pegada mais séria, tá ligado? Era da hora pra caramba, cara. Ele era bem paradão, assim, né? Tinha lutas. Não, eu lembro muito bem do som, que quase não tinha música. Quando tava começando a batalha, era só o som da espada batendo no metal, esse tipo de coisa, não tinha música. Junto nessa época aí também, eu posso colocar junto que também foi uma coisa que eu assisti bastante, foi Mega XLR. Ah, robô gigante. Robô gigante, velho. Por quê? Tudo fica melhor com o robô gigante. Eles compraram, né, o robô gigante por $2, né, velho? Que era tipo umas Verona mesmo, né, o Mega XLR. Era uma coisa bizarra, velho. Mano, imagina que você sonhava em ter um carro. O que pode ser melhor que um carro? Um carro robô gigante, velho. Puta que pariu, que demais, velho. Nessa época também teve uma coisa que eu gostava muito. Embora na época eu não entendia lufas, porque eu nunca tinha assistido direito os filmes. Mas tinha Star Wars, Guerra dos Clones, velho. Acho que era feito em curta, né, esse aí. E é o russo lá que é o diretor desse aí também, o Hodgson. E esse é muito bem produzido, né? Ele é tipo meio 3Dzinho, assim. A galera gosta muito, velho. E ele passava no comercial, isso que eu achava legal. Isso, se bem que isso me fazia ficar meio perdido, né? Também. É só o fato de você não ter visto Star Wars já devia ajudar um pouquinho. Exatamente. Passando aí na cronologia, né? Eu não lembro, cara, mas Titans foi pelo Cartoon, não foi? Sim, foi no Toonami, né? O que acontecia no Cartoon também legal é que tinha muito desenho lá da Warner também, né? Então passou Liga da Justiça, Teen Titans, né? Não tenho certeza se o Batman, o antigo, passou lá também, ou se passou na Warner Channel. E eu lembro que, por causa do Teen Titans, eu fui a querer assistir um desenho que era sobre as vocalistas do desenho do Teen Titans. Hi, Hi, Puffy, Yumi, Yumi. Mano, isso foi a coisa mais bizarra do universo pra mim. Porque um desenho sobre as vocalistas da abertura de outro desenho, tá ligado? Caraca, velho. Fuck, bizarro, né? Isso, velho, pra mim. Mas aí, quando tem esse finalzinho dessa segunda parte, é que eu me despeço realmente do Cartoon Network. Assisti bastante coisa, mas aí já não tinha tanta vibe, assim, né? Você assistiu O Meu Amigo da Escola é um Macaco? Você tem cara que assistiu. Porque eu não... Assistia, cara, era muito maneiro. Não gosto de macacos. Mas eu não gosto de macacos. Maldito, usou safari. Era um moleque que estudava com animais. Cara, ponto. E aí, essa parte mais nova é com vocês, galera. Porque eu realmente não vi nada. Tem um pedaço aí que eu acho que eu, pelo menos, também fiquei afastado do Cartoon Network. Que, assim, pelo que eu tô vendo aqui, teve o Jennifer Lee, que eu vi, eu gostei pra caramba. Que ele é de 2007. Depois tem um pedaço aqui que eu não faço ideia do que é até 2009, mais ou menos. 2010 tem Hora da Aventura, eu conheço, ao menos, tá ligado? E antes disso teve o definitivo do Cartoon aí, né, que moveu uma geraçãozinha aí, que era o The Ben 10, né, que vocês comentaram. Esse aí, acho que se eu fosse moleque nessa época, com certeza eu ia estar curtindo pra caramba. Ele era contínuo, né, tinha o universo expandido. Tinha cronologia, era tudo certinho. E teve muito Ben 10, cara. Teve o Ben 10, teve a continuação do Ben 10, teve Ben 10 Força Alienígena, teve a continuação do Ben 10 Força Alienígena, por aí vai. Fez sucesso, né, cara? Exatamente, né? Vendia boneco, então pode continuar. Teve Regular Show também, que puta, é animal Regular Show. Regular Show é apenas um show. Vale muito a pena assistir, porque eu tenho a impressão mais que ele é um desenho pra gente e pra pessoas um pouco mais velhas que a gente do que pra criança. Sério? Assim, eu nunca assisti afinco esses novos desenhos. Mas eu sei que o Hora da Aventura, ele tem umas pegadas um pouco mais sérias. Sim. E, assim, ele se passa num período meio que pós-apocalíptico, né? Sim. Eu vejo a galera fazendo uns negócios de cronologia da Hora da Aventura, cara, que eu falo, caraca, velho, como? A Hora da Aventura, ele é muito bom, cara. Porque, assim, não é necessariamente que você precisa ver em ordem, mas tem uma cronologia que, assim, tanto que, sei lá, você tá na oitava temporada, e cada temporada que passa, o protagonista, que é o Finn, ele fica um ano mais velho. Puta, ele não é o Ash! Se você for pegar pra ver no comecinho, ele, sei lá, ele tem uns 12 anos, aí sua história é bem bobinha e tal. Aí depois, se você for ver mais pra frente, ele já tá mais velho, aí já ele começa, tá, por exemplo, crescendo com o público, que demais, cara. Exatamente. Nossa. Aí ele tem aquela coisa dele com a primeira namoradinha, sabe? Nossa, que demais, cara. Eu devo até vontade de assistir essa porra agora. E é muito bom mesmo, Mugi. Eu recomendo demais. E o Regular Show, acho que é mais pra gente, sabe por quê? Porque dois protagonistas, eles são mais ou menos adolescentes, jovens adultos, certo? Vivendo mais ou menos no final da década de 80. Então você vê aquele Atari. O Regular Show, pra mim, ele se resume a um gif que é... Uou! Tem um personagem lá que ele fica toda hora, ele vira e fala assim, que ele tenta ser engraçado. Ele fala assim, sabe quem mais faz wow? A minha mãe! Sabe quem mais é gorda? A minha mãe! Ele se auto-zoa e zoa a mãe dele. Ele tá numa pegada assim, muita gente tá falando bem. Eu não curti tanto assim a pegada dele, eu só assisti também dois episódios. Que é o Steven Universe. Puta, Steven Universe é muito, muito lindo. Tem uma galera que vai além, tá ligado? Tipo, muito fervorosamente nesse desenho. Não fui tanto com a cara, o Jim pode falar mais aí. Mano, assim, eu gosto tanto de Steven Universe que, assim, ele conseguiu me fazer chorar, pra você ter ideia. Eita, mas não é um choro de você ficar triste, é uma coisa tipo, uou, que coisa humana, sabe? E ele é daqueles desenhos que se você vê fora de ordem e perde um pouco do sentido de muita cena. Então, ele precisa ser um desenho em ordem cronológica. Não é, né? Tanto, mas tem alguns episódios chaves que você precisa necessariamente ter visto um episódio antes, senão perde bastante do impacto e da graça do episódio, sabe? E sem falar também que, assim, o desenho ele se trata sobre basicamente alienígenas e um híbrido de alienígena, mas eles são personagens extremamente humanos, sabe? Todos eles têm suas preocupações. Tem um episódio que tá vindo uma nave alienígena e tal. Aí o pai do Steven, que é humano, começa a sair da cidade. E o Steven fala, não, eu quero voltar, quero ajudar, não sei o que. Ele fala, não, mas eu tô com medo que você se fira, sabe? Ele tem uma pegada mais séria também. Mas é mais ou menos séria, mas é muito bom. É sério, recomendadíssimo também o Steven Universe. Agora, de resto, gente, olha, o que eu conheço do Cartoon atual é Hora da Aventura, apenas um show, e Steven Universe. E atualmente meninas superpoderosas. Tem o Gumball também, você nunca ouviu falar do Gumball? Posso ser sincero? Cara, todos os desenhos estão saindo da mesma forma, cara. Cara, Gumball é o aquele gatinho azul. Ah, tô ligado, mas também é a mesma forma. Não, não é a mesma forma, cara, desculpa. Esse não pode falar que é a mesma forma, porque o Gumball é desse jeito, tem um personagem que é feito em 3D, e tem uma personagem que, tá ligado com aquela propaganda da que teve de uma pasta de dente, que era tipo só a boca do cara cantando? Sei. Tem uma personagem que é assim, mano. É a boca de uma pessoa falando. Ele mistura tudo. É uma loucura. Tem um dinossauro, mano, na sala. Mas eu vi uma imagem que, tipo, mostrava, cara. Era a mesma face, igualzinha. Aí trocava o Gumball, o Steve, o Finn, o molequinho do chapéu lá. É o mesmo formato da cara, é igual pra todos, velho. Pra falar que eu não vi nada do Cartoon Network, eu vi uma... Acho que eu vi um episódio do Mr. Pickles, do Adult Swim. Mas é muito pesado, velho. Ele é tipo um bloco lá do Adult Swim. Lá. Ele é muito pesado, velho. É o cachorro demônio lá. Maluco, velho. É pesado essa porra, velho. E teve uma parada lá do tal Titio Avô lá. É muito viagem, muito viagem, velho. Eu lembro que, agora voltando no tempo, agora falando um pouquinho de Adult Swim, eu lembro que tinha um que eu gostava que passava lá. Era o Colégio de Clones. Um colegial, tal, só que todos os alunos eram clones de pessoas famosas. Então você tinha o Gandhi, o Abraham Lincoln, a Cleópatra. Era maluquice também. Na verdade, vai, o que eu assisti, acho que no Adult Swim, deve ter sido Beyblade, que passou Beyblade. Adult Swim não passou Beyblade, Mook. É, Adult Swim passou Beyblade, velho. Não, Adult Swim é aquele Adult Swim que passava depois da meia-noite, sexta-feira. Sim! Que era desenho adulto. Mas passou o Beyblade, eu juro. Nem era do Cartoon, era da Fox Beyblade. Cara, eu juro que passou Beyblade. Beyblade na passava Swim, na Fox Kids, Mook. Você tava bêbado. Mas assisti o Space Ghost Costa a Costa, né? Era tipo a parodiazinha lá, né? Eles citaram o Harvey, o advogado, né? Essa era uma parte legal também, né? Mostrava que ele era bem variado mesmo. Bem, isso daí, gente, olha, eu, por mim, só tenho que falar assim, cara, assista o Cartoon, é legal. É, se vocês, assim, são criançada, estão escutando a gente aí, pega pra baixar na internet, dá uma olhadinha no que a gente falou aqui, que é legal. Provavelmente vocês vão gostar também. Obviamente, é Hora da Aventura, Steven Universe, é da hora, vocês devem curtir também. Eu acho, assim, eu não me apeguei tanto com o Steven Universe, não sei porquê, não foi muito com a minha cara. Mas, por exemplo, eu acho muito da hora o Regular Show e o Hora da Aventura. É brisado demais, cara, porque é pra criança, tá ali, cara. Porra, show de bola, tá ligado? E o que a gente via naquela época também é, cara. Pega a Vaca e o Frango e assiste um episódio no YouTube, tá ligado? Cara, vocês vão ver que rico pra caramba, tá ligado? É muito errado ele, cara. É muito, muito da hora. E bom, é isso que faz o bem depois. Então é isso daí, gente. É, espero que a gente tenha batido as ideias com as de vocês também. Se a nossa nostalgia foi a nostalgia de vocês também com o Cartoon Network. Se vocês ainda estão assistindo o Cartoon Network, espero que, assim, vocês falem pra gente, assista tal desenho que tá passando no Cartoon, que também é muito legal. A gente aqui, muitos, sei lá, eu ao menos, ainda tem um espírito de criança dentro de mim que eu assisto desenho pra caramba, tá ligado? Então, cara, assim, a gente sempre tá aberto pra assistir coisas. Diquem aí, falem, comentem e mandem e-mails. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um Projeto X Podcast, né? E nos mandem a listinha das coisas que vocês viram na infância. O Sage vai adorar ler nos e-mails. Nossa, falando em Sage, achei entrado chegando aí. Abraço, Sage, abraço quem escutou, abraço todo mundo aí. Valeu, galera, até semana que vem. Ceiling when we in our zone. I got that sunshine. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, que eu sei. Que é o dia antes tarde do que nunca. Pois é, pra comemorar o podcast número 200, finalmente, caramba. Finalmente, atrasou, foi avisado que foi atrasado. Porra. Mas já digo que a culpa não é minha, apesar de ter falado que a culpa era minha no último podcast. Agora eu estou lavando minhas mãos. Eu tô gravando esse Caixa de Entrada às 11 da noite, vamos logo, cara. É, tá curtinho, tá curtinho. Começando os nossos recadinhos básicos de sempre, né, pra você que escuta o nosso podcast via feed, via iTunes, via algum agregador de podcast, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. E pra você aí parado no ônibus, triste que no Pokémon GO não chegou ainda, pega o seu celular e manda um e-mail pra gente pelo contato@projetoxpodcast.com.br. Siga-nos a gente no Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast, e também no nosso grupo do Facebook, em grupos.projeto.x.podcast. E pros stalkers de plantão, a gente sempre tem o nosso Twitter, que é o @projetoxpodcast. Vai lá, siga-nos e é isso aí. E última chamada pra galera que ainda não mandou as perguntas para o nosso podcast aniversário. Ainda dá tempo, porque depois desse podcast a gente vai estar gravado essas perguntas. Mande as perguntas, então, pra ajudar a gente a montar esse podcast aniversário em ask.fm/projetoxpodcast e também no mepergunte.com/projetoxpodcast. Exatamente. E os recadinhos da semana rapidamente, rápido, né? Nós tivemos uma playlist, a playlist número de 69, que é sobre K-Dramas, parte 2, que tá Feri. Eu. E quem seja? Eu. E você, né? Eu. Comentamos os K-Dramas e muitas músicas, temas. Sim. Uhum. E outro recado, agora sim, pra lembrar a galera de que a partir desse podcast, todos os podcasts do Projeto X Podcast serão quinzenais, a periodicidade quinzenal, tá? É, exatamente. Isso alivia muito a galera aqui na staff que tá enrolada demais agora nesse semestre, nesse ano, cara, que tá osso. Esperamos que isso alivie, ajude a gente e espero que vocês entendam, tá bom, galera? Então, agora o próximo podcast, se tudo der certo, deve sair lá pro dia 7, 8 de agosto. Tá bom? Torçam que espero que dê certo. É isso. Porém, se alguém quiser pagar um editor profissional, a gente aceita. Oh, é fácil, é fácil. Oh, pô, imagina. Alguém fala assim, eu pago aí pra vocês lá o Kiliano pra editar o nosso podcast semanalmente. Uhum. Aí ia acabar o problema, o dor de cabeça de todo mundo. Pois é, pois é. É brincadeira, gente. Mas é isso. Bom, mas vamos para os nossos e-mails. Vai ser uma leitura bem rápida, né, Eldinho? Exatamente, uma leitura bem rápida. E o primeiro e-mail aqui é do Rafael HQ, que é um e-mail extremamente curto, que ele fala assim, muito bom, o cast sobre 1984. Não conheci o livro, mas pelo que falaram, parece ser algo ainda muito atual. Pois é, cara. O tema de 1984 você consegue falar em vários momentos aqui da história até a atualidade. Na boa. É, especialmente em 1984. Especialmente agora, cara. Pô. E ele termina aqui dando um chute, falando que o projeto número 200 vai ser o especial de aniversário e você errou. Não é. O especial de aniversário deve sair lá pra dia 27 de agosto. Aniversário do nosso site. É, esse aqui foi o cast Cartoon Network. Oh yeah, com certeza. Uhum. Mas muito obrigado, Rafael HQ. Muito obrigado. O próximo e-mail é da Marina, e aqui ela fala, ó, sou nova ouvinte, moro em Maringá, Paraná. Primeiramente, eu gostaria de dizer o quanto vocês são fodas, estou apaixonada pelo podcast de vocês. Ah, muito obrigado, Marina. Oh. Oh. Tinha descoberto vocês pelo J-Wave, mas me interessei mesmo faz alguns dias, pois estava atrás de novos animes de terror, então esse foi o primeiro que eu escutei. Isso aí foi uma playlist, cara, que eu tinha gravado com a Dri. É mó legal. Bom, aí ela fala aqui, ó. Anime de terror, anota aí o tema, se a gente precisa gravar um podcast sobre. Eu já gravei uma playlist, cara, desse negócio. Não, um podcast falando de animes, não das músicas do anime. Ah, mas acho que eu vi tantos animes de terror. Não vi tantos animes de terror. A gente dá um jeito. Ok, bom. Aqui ela continua falando. E vou fazer agora minha pequena maratona para me atualizar. Mas já comecei pelos animes, né, de Madoka, Sakura e Skip Beat. Ah, muito legal. Falando nisso, achei muito perfeito o podcast de vocês de Sakura, pois eu nunca tinha percebido o mangá dessa forma. Juro, li umas 4 vezes e tinha umas partes e ainda assim, não compreendi muito bem, né? Cara, não tem jeito. Tem umas partes que quando você tá mais velho, assim, você nota facilmente, pô. Sim. Adorei ela o... Ela não falou quantos anos ela tem, né? É, né? Não. Ficou nessas dúvidas. Agora ficou na curiosidade. Pois é. Adorei o podcast do Percy Jackson. Olha aí, Jim. Uhul! Pelo menos um cast que eu tô, ela ouviu, né? Ela falou todo, só tô em um. Olha aí. O Coleções e do Harry Potter. Dando sequência, gostaria de dar minha dica de novos animes que gosto muito para futuros podcasts, né? Aqui as dicas que ela deu, ó. Sailor Moon, né? A dos anos 90 e o Crystal, mas esse não precisa agora porque é muito recente. O Kobato, o Rei Art, Hayashi no Series, Sukete na Yo, Yo, Ao Haruhide, Itazura Nakis, Kaichu Ameido Sama, Kimi ni Todoke, Death Note, Vampire Knight, Akatsuki no Yana, Mermaid Melody, Steins Gate, Shukan Friend e Fumousa Gashite. Então, só falando aqui, ó, Marina, eu não sei se algum desses vai sair um podcast mesmo específico. Não, mas já que você gostou tanto desses temas, a gente vai falar pra você ouvir aí o podcast de Anohana e o de Shigatsuki Miyu Anusso, porque considerando a listinha que você deu aqui, eu acho que você vai gostar muito desses dois animes, e a gente tem podcast também, né? Aproveita! Eu queria falar também, assim, que se a gente aqui do Projeto X Podcast fosse um podcast exclusivamente de anime, eu tenho certeza que alguns desses estariam feito podcast, mas... Na verdade, eu tenho aqui até algumas dúvidas se alguns desses aí acabam não virando em um futuro, né? Então, é bem possível. Nesse momento, eu acho que não, ainda mais que a periodicidade é quinzenal, então a gente acaba escolhendo um pouquinho mais alguns animes que vão e outros que não vão virar podcasts, né? Então, alguns temas de animes, né? Então, por enquanto, eu vou falar mas que... Mas continua mandando sugestão, a gente deixa tudo guardadinho aqui nos nossos corações e na listinha. Por enquanto, eu falo que nenhum desses deve ser podcast tão cedo, né? Mas, quem sabe, um dia vire, né? E aqui ela termina falando, e se não for pedir muito, gostaria também de pedir um podcast da saga Crepúsculo. Esse aí é com a Adri, eu acho que a Adri gosta. Eu não sei aqui quem que leu esses livros e gostou, né? Então, não faço ideia. Ó, eu vi os filmes e não achei lá grande coisa. Só vi o primeiro filme e não gostei. Bom, até uma próxima, com carinho, né? Muito obrigado, Marina, por todo esse e-mail. Muito obrigado pelo seu e-mail. E o último e-mail aqui é do Rafael Taira, e ele começa aqui assim, falando bem rápido também. Achei que o livro tinha sido escrito em 1948, mas a publicação foi um pouco depois, em 1949. Dizem que a ideia surgiu de inverter os números. Pode ser, né? 84 e 48, por que não? É, faz sentido. Enfim. Pessoas do meu curso dizem que o autor da geografia previram muitas coisas, mas usando uma linguagem muito complicada e difícil de se entender para os leigos. Esse... Eu não sei. Não sei, eu acho que se realmente fosse verdade, alguém teria feito um for dummy, sabe? Enfim. Esse livro traz uma linguagem muito mais compreensível e por isso chega mais perto das pessoas. Ela é fácil de entender nos dias agora atuais, né? Ao longo das décadas você vai associando isso, cara. Sim. Conceitos, coisas de política que vão acontecendo e a gente observa, né? Manipulação da mídia e da política e tal, da sociedade. É. Ah, sim. Uma coisa que tem que deixar claro aqui. Tipo, eu não li o livro, tá? Só pra contar. Mas até onde eu sei, sempre que você fala de história e de política, sempre tem mais de uma vertente, né? Sim. Isso é importante pontuar. Então, eu posso estar falando uma grande merda, justamente porque eu não li o livro, mas muitas vezes a vertente do o livro tem uma vertente muito específica e existem vertentes que discordam. Então, é legal você ler e conhecer, é legal, mas você não pode levar também ao pé da letra tudo. Você tem que, muitas vezes, por causa de uma vertente histórica, você acaba meio que distorcendo e às vezes não é realmente o que aconteceu, ou às vezes é, não dá pra saber. Ok, entendido. Bom. É importante deixar isso pontuado, na minha opinião. Enfim. Ok. Bom, muito obrigado pelo seu comentário, Rafael Taira. Valeu por tudo. Uhum. Terminando, se caixa de entrada, mandando nossos abraços, né, pro Rafael Taira, pro Antônio Pereira, né, que comentaram. Valeu, galera. E falando das dicas também, as dicas da semana passada, você lembra o que você falou, Jim? Você falou... Eu lembro que não dava pra entrar muito no assunto, mas era um tema que marcou a infância de muitas pessoas. Ah, olha aí, Cartoon Network, cara. Cartoon Network. E por que que não... Você pode explicar por que que não dava pra gente entrar em detalhes? Porque a gente gravou em cima da hora, cara, esse podcast. A gente gravou em cima da... Ele já tava planejado pra ser gravado, o 200 seria esse. Ah, sim, mas sim, sim. A agenda foi tudo, cara. Pra vocês terem ideia, foi tanta merda acontecendo consecutivamente que a gente gravou o caixa de entrada antes de gravar o cast. Mas... Acontece, faz parte. Mas vamos pro que interessa, né, Seja? As dicas da próxima semana, qual que é? Não, a próxima semana não, a próxima quinzena agora. Não, o próximo cast, as dicas do próximo cast, qual que é? As dicas são, vamos lá, galera, Arena, Lixo e Ranking. Exatamente. Ok, tá tranquilo ou não, não sei. Pessoal que for esperto vai acertar, GG Easy, pra vocês conseguem acertar, eu acho. Tá tranquilo, tá favorável. É, tá facinho. É isso, gente, pra terminar aqui, né? Vamos a consideração muito importante, né? Que tem que dar toda semana, né, Seiji? Ok. Tá bom, você fala. Você já sabe, né? Já sei, é. Vocês, ouvintes, têm a missão sagrada de passar o podcast pra pelo menos duas pessoas. Isso vai garantir garantir que vocês têm um lugar lá no céu. É muito importante lembrar disso. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar o cash e dar pra uma pessoa que não conhece. E se a pessoa ouvir, GG Easy. É isso aí. Oi, é. Tá certo. Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado por virem esse podcast. Mandem mais e-mails, mandem mais comentários, tá bom? Sim. E eu acho que é isso. Então, até a próxima edição, daqui a 2 semanas. Podcast lá pra dia 7 e 8 de agosto, se tudo der certo, tá bom? É isso, valeu galera e falou. Abraço, falou. Fui. My saving grace, you're my kind of church, you're home.